verdade, enfim. Pura maldade, todo lado é tudo igual aqui. Atrás da presa todo dia é vários leão, esperando a hora certa pra aniquilação. Governo povo é igual ovelha e lobo, só esperando a hora certa pra atacar de novo. E nem aos pregos externos, nas camuflagens, cheio da pilantragem, trairagem, nas cocodilagens. Pra pegar na estreita, minha truga não respeita. Pra forjar nos truta, rasgante, chamar na seita. Foda, tio, viu? Ei, tio, não evoluímos nada. Já se passou 500, caverna é nossa casa. Respira fundo, sente a poluição, extinção do verde na sede da ambição. Contribuição humana pro drama ambiental. Na lama se faz a trama da grana no manguezal. Sol atrás da montanha, chamada de condomínio. Aquece um sistema sem padrão de raciocínio. Arte sem domínio, vale mais do que caráter. Sobe e desce a adrenalina dos guardinhos quater. Valoriza, amigo, aquele ar que tu respira. Oxigênio ao prêmio que o gênio não nos tira. Selva de concreto, o verde não legaliza. Liberdade do respeito não se paga por pisar. Bombo de boys, dane, bombo já com vilão. Correndo com a selva na contramão. Cê não é não, estilo Prince na mente de Xavier. O homem do ha, entorte a disciplina e prove a colher suja. Menina imunda, de leve traz a mais impura. Cidade nua me apresenta belas curvas. Destino PH, pecado no ar, demônio tenta me abailar. Senhorita, please pausa. Eu sou um good man. Lobotomia ou tequila, chame como quiser. Tô devagar, tô a 50 por hora. Na pública rua que permanece a minha escola.